5127, boa noite, condutorizado, pico 0, região 30 graus, 089, agir. Continua, 0 1 5 direita, pode se via Alfa, Juliette, pole position. Alfa, Juliette, Salvador, São Gonçalo da Laranja, nível 410, via o preso louco 10. decola pista em 1-0, com primeira curva à esquerda na Cuca, transição Zipá, controle no 20-18, transfunda 5567, voo 9098. Autorizou 4-5-10, decola da pista 10, Postão 4, o senhor me pronto para prospecção da Para o curso localizador, o senhor 3698. 3698, com o senhor CLF-3, 3698, chama para o Salvador, 1-8-2-9-5. 2-9-5, a torre, 3698, boa noite. 0-7-4, você para 2 no flash, camarada estabilizado, no SBA, né, 074. Agora eu vou 1-3-5-4, você fez autorização Aracaju? 4 Aracaju está autorizado, nível 230, VIOIS 33, decola da pista 1-0, com primeira curva à esquerda, UCA, transição Aracaju, controle 1-208, 5573. Autorizado 230, Aracaju, IS 33, decola da 1-0, curva à esquerda, UCA, Aracaju, 208, controle, transfora 5573, ou 1-3-4. Portão 2, time pronto para a prospecção, né? Camarada 2, voo 1-3-5. Voo 3-3-9-8, torre. Tá, curso é até 3-3-9-8. Voo autorizado, pista 1-0, vento 1-3-0 graus, 1-0-9, ajuste 1-0-9. Autorizado, pouso até 3-3-9-8. Para 3.010, o último transformador 0019. Sete de ouro. É, 3.010. 4, localizador da 10. Já te digo. Opa, dá uma olhada, obrigado. 192, boa noite, povo autorizado, pistão 0, vento 930 graus, 129, ajuste 909. Boa noite, pistão 0, autorizado, pouso 990, com a massa. O 6074, realmente, a posição 3 no meu mesmo, do pátio de carga, do 2 lado, alfa, quilo, para o pátio 3, posição 3 no meu. Alfa, quilo, 3 no meu, obrigado, eu monto agora. Beleza, você pode usar o seu e o time de salvador 909, chama estabilizador no local e voltar. 72 no solo 00, direita para o TV, alfa quilo para o pátio de carga, posição 2 lima. Alfa quilo, pátio de carga, 2 lima. Solo agora eu vou na 354, pushback acionamento, posição 2. 34, posição 2, só um instante para iniciar. Aguardando esse ano, 354. Bono 098, decolagem autorizada, pista 0, 120 graus, 129, ajuste 1099. Temporal, pausa 0, 109. 34, atualizado com o Chibeta acionamento, chame táxi. Atualizado com a Rafa da Táxi, então, 34. Bono 098, decolado ao 01, no controle, no 20, décima 8, boa viagem. Muito obrigado, bom serviço. 0642. Pode falar. Realmente, o senhor vai vir pro Finger, portão 10. Só que o senhor vai ter que aguardar na saída do Pátio 3, porque a aeronave da Gol vai rebocar, porque vai ser rebocada do portão 10 para a remota, aqui do Pátio Principal, para desocupar o Finger para o senhor entrar. Então, pode taxiar aí em frente e aguardar na saída do Pátio 3. Tranquilo, vai reto aqui até a divisória do 3 com o Principal. Desista para 2 mil pés, o último da sua voz 909, ele vai sinal de extracturation estabilizado. Taxi voo 1354, 164 a bordo, 2 horas e 20, Salvador. 1354, táxi centralizado, Índia e Alfa, até quanto espera, no quanto espera, já está em pronto agora. Índia e Alfa, está de para pronto, 1354. Oeste, chama o Centro Recife 2005, alternando 545. Salvador 208. 208, boa noite, 354. 354, contato na Dona Zé Colares, sobre o Matão 230, sobre a Puca. 230, Puca, 354. Meia dúzia autorizada, aeronave no rebote, eu estou seguindo carro remoto 13. Delta 0. Negativo, Chiné 6074, inicialmente está através do portão meia dúzia. Delta 0. Paulo 114, taxa autorizado via Alfa, chame antes da Juliette. Tem destaque via Alfa, vai chamar antes da Juliette 228. Chame a 064 com cautela, prossiga até o portão 10. Gomo 228, fique atento à aeronave da Azul, ainda não ingressou no pátio, na cima para o pátio 3. Positivo, seguinte, 228. Para 2 no 10. Juliette 1228. Gol no 228, ingresse Juliette para o portão 11. Fique atento ao banho da companhia, rebocando, ingressando agora na remota 13. Positivo, então ingressa na Juliette, está visual com o mesmo, prossegue para o 228. Gomes 234 e o azul 4062, a gente está definindo uma nova posição, parece que uma outra posição é agora de instruções. É o certo, bom aguardo, senhor 334, só que ele está meio perdido aí. Afirma. Agora o cara está me chamando aqui, tem uma escada no meio do pátio, eu acho que o caboclo está meio louco. Então, Gomes 334, a infra-aérea acabou de definir para a posição 3 Lima. Prossiga para 3 Lima. 3 Lima, tá ok. Sou Salvador, gol seguinte, o uniforme, para não ter um rebote, bom dia, obrigado. Gente, bom dia. No 4062, mantém a posição, aguarde a definição da... Mike Yankee Hotel, prossiga. Mike Yankee Hotel estacionado no gate 7, solicitando autorização de rebote até remota 14 do pátio 1. Mike Yankee Hotel, na posição 7 da remota 14, autorizado, chama o terno. Mike Hotel, autorizado, chama a terno. Azul 4062, entrarei com uma posição 5 Lima. Prossiga atento ao balizador. 5 Lima, mas conseguiu. 4062, boa noite. Ele se conhece no IF, chama-se do Alfa, que make yourself the figure. É nessa frequência mesmo, Alfa, que make yourself the figure. Alfa Quebec Hotel, 3 3 chama Boa tarde. Boa, Mike, antes da tela, reportando o término do rebote. Um bom dia, grato, frequência livre. Gente, bom dia. Eu fico muito contente com a sua ação direta, estima por um dos outros, nós ficamos. 258, Paulo ao 33. Taxi autorizado via Alfa, Kilo, Pat 3. Fique atento ao sinalizador, eu tenho a prevista aqui 3 Lima.